baile chegou. É o baile do Patrese. Patrese, sem tese. O baile mais famoso do estado do Pará. O cara do momento. Pode avisar que o top DJ do Pará já chegou. O homem do baile é quem comanda o show. DJ Patrese agora vai botar quebra. Solta o batidão que sacode o Pará. Pode avisar que o top DJ do Pará já chegou. O homem do baile é quem comanda o show. DJ Patrese agora vai botar pra quebra. Solta o batidão que sacode o Pará. DJ Patrese agita e bota na pressão. O homem do baile detona e bota na pressão. DJ Patrese agita e bota na pressão. O homem do baile tá na área e o baile não para não. DJ Patrese agita e bota na pressão. Bora começar, bora começar. O bagulho é doido. E a Loura tá comigo no comando animal. Loura, prepara. Vamos fazer umas filmagens aí com o crocodilo. E ela tá no rock com a gente. Vamos pra cima. Vai lá, filha, fala. Cadê a galera do crocodilo? É, calma, deixa na batida de choque tá demais. Mas não dá em nada, bora. Joga pra cima aí. A torcida do Flamengo que goleou hoje, meu irmão. Torcida do Mengão. Torcida do Mengão. Joga, joga, joga, joga. Quem tem amigo corno aí, dá o grito. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho também. E hoje tem ponte. Ponte show. É a sexta, toca top do Real. Pra cima, cinco. Festa, chama meu DJ pra trás e invadimos de pedra. Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Chegamos! Chegamos! Chegamos! Chegamos! Chegamos! Agora vai! Start it now and bring this motherfucker down. Ela é folgada e às vezes ela suta. Olha os pães da fita! Daquele jeito! Porque... Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Minha ex vá pra puta que pariu. DJ Patrese. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho e quer sentar na minha pirata. E aí, Jabuti? Idiota. Da explosão também o Binho. O Binho Pop também é aniversário da Joyce, bandida. Um abraço a você, mulher. Mochila nas costas, nas costas, nas costas. Ratinho na cintura, cintura, cintura. Olha o boné! Bonézinho pra trás, bonézinho pra... Calma, louro, tchaca. Viagem, viagem, só pensando. E toma caqueada, toma no jogada. Quebra, quebra. Vai quebrando, vai quebrando, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ó, me dá a bike do amor. Me dá a bike do amor. Agora vai dançando e o papel se detonando. O bola tá põe na fita da terra. Fechadão aqui, ó. Desce, filha, vai. E aí, bigodinho? Sacramenta. Alan também, o Davidson. O Zezinho, gêmeos, pressão. E aí, Lourinho? Família Pitcher. Olha o que a galera fala quando o Patrese tá tocando. Olha o que a galera fala. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Pra cima! machista. Fala lá! E o DJ Patrese. Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Se passar mal, já sabe. Dança, tô passando mal. Pode beber, só não pode passar mal. Se tu beber, o quê? Pra trás e te passar o sal. O sal, o sal, atrás e te passar o sal. É sal, é sal. Atrás e te passar o sal. Então sal. Bota, bota, bota. E vai botando nela, bota nela. Do Patrese. É o baile do Patrese. Patrese. Crocodilo gigante. Eu não te procurei. E aí, Lu Santana? Hoje é aniversário dele. Parabéns, moleque. Felicidade. Esse moleque tá animal. Tamo junto e misturado. O Douglas BH, o Marcinho Santos. Ele é a primeira dama. Pra suportar. O Moisés Costa também. Paixão, né? William Santos, Nilson também, Menezes, e aí Michel, e a galera GDK também tá na área, aquele abraço do Patrício, vamos lá! Agora lembra de ser, não. Bebe, liguei, parei o seu colchão. assumindo o som, pai. E as que eu pensava hoje em dia, tu é DJ Yudi. Peguei minha Duke Golden, vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo. E aí, Raio? E aí, Silene? Hoje, vou pro crocodilo. E a Valéria também? Crocodilo. Batalha, tô tudo aqui, ó. Hoje, vou pro crocodilo. Vem, hoje, vou pro crocodilo. Vem. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de copada. Se eu passo de roda, ela já tá na minha cara. E aí, TH? Cego tá comigo! Arrumar 100 reais pra mim doidar no baile do... Só se for agora, vai! Pra mim doidar no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. Batiaria do Mac. Aqui comigo. E a Penélope Charmosa aí, nenê. Fechadão sempre aqui com o Vale do Patrese. É a Penélope do empresário Olhão. E a Deise Miranda. Como é que é? Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Querendo brincar comigo. Rindo da minha cara. Me fazendo de otária. E não? Doida, né? Olha o Felipe. Conheço ele como Felipe, meu irmão. Ó, Felipe. Lá da Monte Alegre, porra. Tá dentinho já, tá doido. Porra, nem mandei. É o Felipe. E agora? Grita meu nome quando eu passo na rua. A menina de terra firme, grita meu nome quando eu passo na rua. A menina de Guamá, grita meu nome quando eu passo na rua. A menina de Guaraci. E aí, Renan Miranda? Na rua, grita. Na rua do Juruna, olha o bagulho doido. Agora! Outra moto agora. Moto do amor. Casado, mano. O Cotino não deixa ele casado, ele falou. Agora ele tá solteiro, doidinho. Maluca. É muita onda, mano. Eu sou maluca. O Eric Nunes também. Sei, acabei de crer. O Dezinho da Xero que se abençoa na área. Eu sou maluca. Maluca. E aí, bebê? Sei, maluca. Segura. Maluca por você, acabei de crer. Banda Amazon. Moto do amor, tá aqui com a gente, o Crocodilo. Aí lá, bora pra cima, moleque do aqui. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola pra ele. Um malucão aí, né? Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora. E aí, Murilo? Eu não quero mais. Crocodilo aqui, ó. Aquele abraço a vocês. Eu escrevi. Curtindo o baile do Patrese. Um dia. Tá comigo. O baile do Patrese. Bora lá. Passa quando eu lembro de nós dois olhando. Pra se ligar. Fala pra mim, aonde Fernandes, tá no baile do Patrê, tá bravo. Eu sair me divertir, tentar um pouco, esquecer teu jeito. você comigo. Gente boa, meu. Beijão pra você, mulher. Queria ir Juronas. Além do Pará, é o Fit Motel. Bora pra cima! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, caça. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bora, Ricardo Rios! Pra trás, só Adriano Parque! Só caçando, só e aí, Lorena? Só caçando. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto, várias delas. No grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Lá vem, lá vem. Se teu rei não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal deu tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tudo. E aí? Mais. É Caribe, aqui tá mais top da cidade. Mas não fosse junto balde. Dança dia de baile, é o Croco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver. Lá vem! Então, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta e fica dividida. Tá com a boca e puta e vem curtir a vida. Então, desce, desce, desce, desce, desce com atenção. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Como é bom ser vida louca. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Bateu a onda, é o mané. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Eu quero dar. Mas eu só quero ser feliz. E poder me orgulhar. As malditas também do Croco, engraçadas. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. E agora? Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! Relacionamento teve. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar. E aqui eu amo. Coisas da vida. Quer virar minha amiga? Lança na bolsa, areca no chão. Lança na bolsa, areca no chão. Lança na bolsa, areca no chão. Lança na bolsa, areca no chão. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente. Olha o Marlon Beach. Menor embraça. Como é que tá, pai? Balançou. Já jogou mãozinha pra cima, essa sarra. Caiu no chão. Fala, Marlon Beach. DJ Marlon Beats, detonando o som. DJ Marlon Beats, vai, arrasa, desgraçado.